O tema da nossa palestra, ele traz uma pergunta para cada um de nós. Os anjos, eles existem? Isso é uma coisa que cada um tem que buscar por si só, né? Essa resposta. Lógico que poderia falar que eles existem ou que eles não existem, mas o certo é que cada um busque, né? Se eles existem ou não, através do conhecimento, através da leitura, e assim por adiante. Mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Eu risquei aqui no quadro aqui uma escala hierárquica de como funciona o universo. Ela não está totalmente completa, eu botei alguns deles, né? Então a escala seria Deus, Jesus, depois nós temos os anjos de primeira ordem, os anjos de segunda, os anjos de terceira, e tem aqui uns seres chamados elementais, né? Eles trabalham no nosso nível, na Terra. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. A palavra anjo, que significa mensageiro, os anjos seriam espíritos desencarnados que se comunicam com os vivos encarnados, que somos nós, né? Então seriam, portanto, aqueles que trazem mensagem do mundo espiritual. Seriam os anjos criaturas perfeitas, passando a dedicar a sua existência a fazer e cumprir a vontade de Deus na sua criação, por serem capazes de compreendê-las completamente. Então os anjos são mensageiros que estão inteiramente ao nosso trabalho. A função do anjo é trabalhar em prol do nosso crescimento, né? Para que a gente siga o nosso caminho, siga a nossa evolução. E os anjos são seres altamente evoluídos, muito evoluídos, né? Estão muito acima de nós, e esses seres não reencarnam mais. Eles trabalham no plano espiritual, fazendo a sua função, que é nos ajudar, nos auxiliar. Os anjos são criaturas puramente espirituais, dotados de inteligência e vontade. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis do nosso mundo e estão sempre à nossa disposição. Basta que solicitemos sua ajuda. As únicas condições para receber a sua ajuda são a fé e o amor no coração. São portadores de mensagens, de esperança, nos guiam, nos ensinam e respondem a nossas orações. Nos acompanham durante o nosso desencarne, mas sempre a serviço de Deus. Então, ou seja, né? O que é necessário, então, para que os anjos nos atendam? É que a gente tenha procedimentos do bem, que a gente pratique o bem, que a gente pratique o amor, né? E assim por adiante. Então, não adianta a gente ter um caminho totalmente tortuoso, né? E fora do bem, do amor, da fé, a gente querer e pedir que os anjos nos atendam, né? É o contrário, eles se afastam da gente. Então, pensamento positivo, atitudes positivas. A espiritualidade de luz, ela está sempre ao nosso redor, nos orientando, nos protegendo, assim por adiante. Se a gente cultiva pensamentos negativos, atitudes negativas, eles se afastam. Então, de acordo com quem a gente é, a gente vai atrair os seres encarnados do mesmo calibre, né? Com a mesma energia que a gente vibra. Então, se a gente quer que anjos estejam ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo, nos orientando, a gente tem que pensar na mesma energia, na mesma sintonia. Então, não basta só às vezes a gente pedir as coisas para que aconteçam, né? A gente tem que estar trabalhando na mesma sintonia, para que isso possa acontecer. E ela acontece, né? Se a gente estiver. Depois vem os anjos da guarda. Cada um de nós tem seu anjo da guarda, cada um de nós. Trabalham infatigavelmente pelo bem, no qual confiam com absoluta fidelidade, infundindo coragem àqueles que protegem, mantendo assistência em qualquer circunstância, na glória ou no fracasso, nos momentos de elevação moral ou nos naqueloutros de perturbação e vulgaridade. Nunca censuram, porque a sua missão é edificar as almas no amor, preservando o livre-arbítrio de cada uma, levantando-as após a queda e permanecendo leais até que alcance a meta da sua evolução. Então, cada um de nós tem um anjo da guarda, ele nos acompanha praticamente a vida toda, e a lei da ação e reação de energia serve para eles também. Então, se eu sou uma pessoa que pratica o bem, pratica a moral, pratica a fé, eles estão sempre ao nosso lado. Se a gente segue caminhos diferentes, eles se afastam da gente, né? Por quê? Tentar fugindo do caminho que a gente deveria seguir. E como cada um tem seu livre-arbítrio, eles respeitam isso, né? E nos momentos que a gente precisa de ajuda, quando a gente solicita a eles, eles vêm nos socorrer. Então, os anjos guardiões são lições vivas de amor, que nunca se cansam. Portanto, aplicam milênios do tempo terrestre auxiliando aqueles que são confiados. Não se imporem, nem se lhes atropelem a liberdade de sua escolha. Né? Constituem a casta dos espíritos nobres, que cooperam para o progresso da humanidade e da Terra, trabalhando com afinco para alcançar as metas que anelam. Então, os anjos guardiões estão pela nossa eternidade, eternidade sempre ao nosso lado, nos guiando, nos orientando, nos protegendo, né? Para que a gente cumpra aquilo que a gente prescreveu quando a gente reencarna. Então, quando a gente reencarna, a gente já vem com uma missão traçada, um caminho traçado. E eles estão aí do lado, assim como nossos mentores espirituais, para ajudarem a gente a seguir esse caminho, né? Dentro daquilo que foi estipulado. Então, aqui, a gente tem Deus, tem Jesus, e depois aqui começam os anjos, né? Primeira, segunda e terceira ordem. Como tudo na vida existe uma regra, existe uma hierarquia, existe uma ordem, para que tudo trabalhe, né? Dentro de uma ordem, então no plano espiritual também existe essa ordem, né? Então, os anjos de primeira ordem, ou primeira hierarquia, né? É formada pelos anjos que estão em íntimo contato, com contato íntimo com o Criador. Dedicam-se a amar, adorar e glorificar a Deus, numa constante e permanente frequência, em grau mais elevado que os outros. Então, nessa primeira ordem aqui, a gente tem visto que vocês já têm ouvido falar, né, nos serafins e os querubins. Então, são os anjos de mais grau de evolução. Isso aqui é o grau evolutivo. Nós estamos aqui no rodapé do chão, mais ou menos, né? Então, esses anjos são os anjos de primeira ordem, estão abaixo de Jesus. Depois vem os anjos de segunda ordem. Esses anjos aqui quase, até eu não tinha ouvido falar muito deles aqui, a gente chama de dominações e virtudes. Eles são os anjos que tomam conta de tudo aquilo que acontece no universo. Então eles estão mais envolvidos com os acontecimentos do universo, não diretamente conosco, né? Então eles são os anjos intermediários. Os anjos de terceira ordem, que são os anjos arcanjos e os anjos da guarda, e os anjos comuns, esses sim são os mais ligados a nós. Então esses anjos aqui de terceira ordem, ele é formado por anjos que executam as ordens do Altíssimo. Eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa a quem devem assistir. Então, ou seja, eles nos conhecem por inteiro, né? Completamente, na nossa alma. A fim de cumprir com exatidão a vontade divina, insinuando, avisando ou castigando conforme o caso. Então, esta hierarquia, esta ordem é formada pelos arcanjos e os anjos da guarda. Então, esses são os que estão mais em contato conosco, né? Estão sempre ao nosso lado. E esses outros trabalham em planos superiores. Com outros seres aqui que estão na faixa, bem plano terreno mesmo, que é na crosta terrestre, são esses seres elementais. A gente já ouviu falar de algum deles aqui, mas vamos dizer o que cada um faz. Então, os seres elementais são aqueles seres que cuidam da natureza, tudo que é relativo à natureza, que estão no nosso nível aqui. Então, os elementais estão na base da corrente evolutiva da Terra e trabalham com estreita colaboração com os reinos da natureza. São eles a Terra, a Água, o Fogo e o Ar. São os elementos que a gente necessita para viver. Então, em relação à Terra, os elementais da Terra, a sua função é a vital produção de alimentos, a fim de que a humanidade possa formar corpos perfeitos, as quais são suas manifestações neste planeta, para as atividades espirituais e cósmicas. Então, a função desses seres aqui ligados à Terra é manter a parte de plantio, de cultivo, de colheita, né? Então, eles comandam essa parte aqui, que nos dão alimentação. Então, vocês já devem ter ouvido falar dos demônios, nos duendes, né? Esses seres, eles existem, não só em filmes que eles existem realmente. Depois temos os elementais da água. Então, o elemento água está relacionado com o corpo emocional e a sua depuração resulta na pureza deste corpo. No plano físico, é um grande agente de limpeza e um dos muitos fatores necessários para contrabalancear as condições da atmosfera e da produção agrícola, né? Então, a água está constante em tudo, até em nós. Se alguém não sabe, o nosso corpo ele tem mais de 80% é formado de água, né? Quando a pessoa manda lá, quando ele desencarna e manda cremar o corpo, o que sobra lá? Uma xicrinha desse tamanhozinho com um monte de pó, né? O resto, o que é? Tudo água, e vai embora. Então a gente é praticamente mais de 90% formado de água, muito mais. Então esses seres da água, alguns a gente já conhece, né? Tem as ondinas, sereias e ninfas. Então esses seres que comandam a água. Depois temos os elementais do ar. O elemento ar é muito importante para a manutenção da vida no plano físico, né? Sem o ar a gente não vive. As pessoas não podem viver por qualquer período de tempo. Usando um consciente controle da respiração, vós podeis não somente harmonizar vossos corpos, tornando os templos do Deus vivente, né? Então, esses seres do ar, as fadas a gente já ouviu falar, e tem silfos aqui também que fazem parte desses seres elementais do ar. E por último tem os elementais do fogo. O elemento fogo é o mais importante, pois ele é uma expressão do fogo sagrado, de onde procedem a chama violeta e suas congêneres. Uma das suas atitudes construtivas no plano físico é purificar através da incineração de detritos e de corpos humanos, a qual permite o retorno dos respectivos elementos ao sol, para uma repolarização. Então, cremar corpos humanos, para nós ainda não é tanto usado aqui no, né, nosso país aqui, mas lá fora, e muitos anos atrás, só se cremava os corpos, né? Hoje o pessoal está começando a usar mais isso, né? Então, o fogo é o que rege tudo isso. E o elemento que comanda essa parte do fogo são as salamandras. Então, aqui eu mostrei para vocês aqui mais ou menos quem são os anjos, né? Mais ou menos uma classificação deles aqui, como é que funciona a ordem do nosso universo. Para falar um pouquinho mais desse assunto, então, vou chamar o Mickey.